Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Si maior, misturando as notas, né, para encontrar os intervalos musicais na guitarra e no violão, onde a gente repetindo várias vezes facilita para educar o ouvido, né, na parte melódica. E isso é importante para quando formos tirar a música de ouvido, ajuda bastante. Então, cada nota que a gente tocar da escala, no caso aqui de Si maior, é importante cantar o nome da mesma, né? Repetindo várias vezes, e isso ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje, e até o nosso próximo encontro.